Hoje o tema da nossa palestra se chama Por que mudar é tão difícil? Espíritos que somos, todos nós criados simples e ignorantes. Isto é, sem saber e devendo através das múltiplas chances encarnatórias conhecer a verdade e palmilhar a estrada da evolução, rumo à perfeição, o que nos propiciará a pura e eterna felicidade que é a nossa destinação. Então Jesus, ele disse, né, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, nós estamos aqui em mais essa reencarnação para crescermos, para evoluirmos e para nos transformarmos. Né? Então, a evolução, ela começa com a transformação de cada um. E por que então a grande dificuldade, né, da gente se mudar, da gente se transformar? É porque, claro, que é muito mais cômodo a gente permanecer na comodidade, né? Permanecer ali quieto, deixando a vida passar. E a gente às vezes não se incomoda, não se perturba, né? Então ficar na paz, na comodidade é uma maravilha, né? É uma tranquilidade. Mas quem tem família, quantas vezes nós estamos lá parados no comodismo, né? E daí a esposa ou alguém chega para nós e fala, ah, vamos mudar tal coisa de lugar, vamos consertar tal coisa de lugar. Aí tu tá lá tomando chimarrão, né? Todo tranquilão. O que tu faz a primeira coisa? Reclamar. Então a primeira coisa que a gente faz é reclamar da mudança. Por quê? Porque você está acomodado. E sair do comodismo, da comodidade, gera reclamação. Entre aspas, né? Não que isso seja uma generalidade, mas é o que sempre acontece. E assim é na empresa também. A gente está na empresa trabalhando, aquele ritmo tranquilo, gostoso, né? Pacato. Aí chega uma pessoa nova e fala, ah, vamos mudar outra coisa, vamos implantar aquilo lá, vamos fazer não sei o que lá, vamos mexer com a turma, pronto. Daí já gerou um estresse, né? Uns aceitam, outros não, outros reclamam, outros reagem positivamente, outros negativamente. E assim é. Então toda mudança, toda e qualquer mudança traz desconforto, ou seja, a gente vai mexer com quem está quieto, com quem está tranquilo, e toda vez que a gente mexe com quem está quieto, assim como diz o ditado, né, a gente corre riscos de ouvir às vezes coisas que não quer, reclamações e assim por adiante. Então, por isso que a transformação, a mudança é muito difícil, por quê? Porque vai mexer com o seu conforto. Então se você está quietão lá, bem confortável, para que vai mudar, né? Para quê? Não precisa, né? Assim tá bom. Mas a vida, ela nos cobra mudanças, né? A todo dia, a todo momento. E assim é no trabalho, assim é no dia a dia, na nossa casa, ela está sempre cobrando mudanças. Se a gente não se adequa a ela, a gente vai ficando para trás, né? Desatualizado, desinformado e assim por adiante. Então a vida nos sugere, ao nosso ritmo, uma constante evolução. Passo a passo, em um despertar lento e nada traumático, se contabilizam anos e mais anos nesse processo. Começamos olhando primeiramente para nós mesmos na busca da autocompreensão de fatos e situações. A autocura de feridas mal resolvidas, mas principalmente o vencer a si próprio em ideias culturalmente incutidas durante uma vida inteira. Então, outro fato bem chato de mudanças é o quê? A gente tem às vezes uma ideia, uma visão de uma determinada coisa, às vezes muito antiga, muito antiquada, e aquilo lá que serve para a gente, né? Ao nosso entender. Só que como a vida é dinâmica, ela vai mudando, vai evoluindo, aquela nossa opinião sobre tal coisa, sobre determinado assunto, ela está desatualizada. Então a gente, assim como a nossa educação também, né? Que a gente teve há longos anos atrás pela nossa família, naquela época poderia ser a melhor educação do mundo, mas hoje, né, as coisas vão mudando, mudam algumas coisas. Então a gente tem que se adequando, então... Para a gente se adequar à atualidade, a gente tem que se mudar, tem que transformar. Isso também gera conflitos, né, interiores. Então, duas ou três grandes coisas que impedem, né, a mudança. Uma é sair do comodismo. Para mim, sair do comodismo vai gerar confusão, vai gerar estresse, mas tem que sair do comodismo. A outra é o fato de se transformar a si próprio primeiro, né? A gente se conhecer como a gente é, conhece-te a ti mesmo, né? Então a gente tem que se conhecer. Eu sei os meus defeitos, eu sei o que eu tenho que mudar, que melhorar, mas a gente parece estar às vezes com o freio de mão puxado, né? Por quê? Porque a gente se acha às vezes um ser perfeito e a gente vive num planeta de pura imperfeição. Todo mundo aqui é imperfeito. Não existe pessoas perfeitas aqui. Se aqui houvessem, claro, se aqui tivesse que haver, não estariam mais aqui, estariam lá em cima. Porque a pessoa quando chega à perfeição, ela não reencarna mais, ela fica no plano espiritual. Então, todos nós somos imperfeitos. Então, as pessoas, às vezes, custam, né, a aceitar os seus defeitos, as suas imperfeições. Cada um tem os seus. E a gente está aqui para crescer, evoluir, procurar lapidá-los, né? Melhorá-los e assim por adiante. Só que mudar as imperfeições é que nem um drogado, né? O drogado, ele só vai sair da droga, seja lá qualquer vício, não importa qual droga. Ele só vai sair do vício quando ele cair na real, quando ele souber dentro de si próprio que ele é um viciado em alguma coisa. Daí ele vai lá e sai do fundo do poço. Então o que acontece? Quando a pessoa é viciada em alguma coisa, a gente tenta tirá-la de qualquer forma, né? E a nossa obrigação, o nosso dever de fazer isso, tentar sempre, só que a pessoa não nos dá retorno, né? Ela não reage como a gente gostaria. Por quê? Porque ela não caiu na sua realidade, ela não se enxerga como viciada. Às vezes ela está vivendo uma situação que para ela é a coisa mais natural do mundo, ela está vivenciando aquilo lá, é o que ela está vivendo, sua realidade naquele momento, daí ela não se muda. E por mais que a gente tente mudar uma pessoa, mudar uma situação, enquanto ela não cair na realidade de que ela tem que se mudar para si própria, a gente só vai ter tentativas frustrantes, mas todas as tentativas valem a pena se tentar sempre, né? Então, um dos maiores problemas é esse também, a pessoa saber que precisa se mudar, entender e compreender e aceitar, porque o orgulho às vezes faz a gente se achar, né, o melhor de todos, e a gente costuma olhar às vezes os defeitos dos outros e a gente se acha perfeito, daí fica complicado a gente mudar por causa disso, porque a gente se acha perfeito e os outros são todos os imperfeitos. Às vezes a gente toma, né, essa posição e aí fica difícil. E onde a gente mais vê isso mais facilmente é no trabalho, né? Quem trabalha fora, às vezes, a gente percebe quando a empresa muda alguma coisa, muda com uma rotina que existe lá, que confusão causa na empresa. Por quê? Porque as pessoas não aceitam mudar, querem ficar no comodismo, né? E se a gente não sai do comodismo, não tem jeito, a gente não muda. Então as mudanças sempre vão causar estresse, né? Mas é assim mesmo. Deus nos deu o livre-arbítrio. E é com ele que iremos evoluir ou estacionar, né? Ou a gente evolui ou a gente fica parado, né? No comodismo ali, querendo nada, a vida vai passando e a gente não vai mudando, a gente não cresce, a gente não evolui. Mas a opção, a escolha é nossa. Então, a opção é nossa. E também responsabilizar os outros pelos nossos insucessos é buscarmos nos outros os nossos defeitos, né? Então, a primeira coisa que acontece é buscar nos outros os problemas, sempre os outros, né? Então, a gente está sempre olhando nos outros aquilo que está acontecendo em nós. Ou seja, aquilo que a gente tem medo, ou receio, ou vergonha de se mostrar, né? Então, a gente é mais fácil ver nos outros, né? Então, tudo que escolhemos em nossa vida é de inteira responsabilidade nossa. Mudar é quebrarmos o maior paradigma de nossa existência, nosso conforto e nossa tranquilidade. Mudar é entender que a lei da evolução, mudar é entender a lei da evolução e compreender as leis de Deus. E o que estamos a fazer nesse planeta em que viemos? Então, o que nós estamos a fazer aqui nesse planeta é crescermos e evoluirmos. Essa é a nossa missão. E se a gente não muda, não se transforma, não se mexe, né? A gente não vai crescer e não vai mudar nunca. Então, toda mudança causa desconforto. Isso a gente sabe, mas a gente tem que, né, ir atrás, correr atrás. Então, nós somos o que desejamos ser. Somos aquilo que buscamos incessantemente alcançar. Somos o reflexo da nossa vontade de melhorar ou não a nossa vida. É impressionante a capacidade que temos de encontrar empecilhos para colocar em prática as nossas metas. E o pior, somos sempre nós que criamos essas barreiras. Então, pintou um problema, pintou um objetivo, pintou uma necessidade, a gente já cria um monte de barreiras, né? Ah, não posso por causa daquilo. Ah, não posso por causa não sei o que lá, né? A gente está sempre arrumando desculpas, né, esfarrapadas, né? Ou é falta de tempo, ou é falta não sei do que. Então a gente não é um hábito. A gente tem, às vezes, o hábito, né, de fazer isso, de criar problemas, barreiras, inventar um monte de coisa, né? Então a gente não tem tempo. Qualquer coisa não tem o tempo. Então o que mais nos impede aqui é a falta de tempo. Então, encarar o diferente, principalmente mudanças, causam-nos desconforto. Significa sair da zona do conforto. Vale lembrar que o medo é um importante mecanismo da sobrevivência humana, pois o medo faz com que você se prepare melhor para enfrentar os desafios. Parece algo contrário do que é, mas o medo às vezes leva a gente a tomar coragem, né, de mudar, de se vencer, de ultrapassar obstáculos, né? Então, o medo é também um dos maiores problemas nossos. Então, também a grande dificuldade em reconhecer-se e aceitar suas imperfeições, como eu tinha falado, né? Então, grande receio de se mostrar como que é. Então, a gente, às vezes, tem defeitos, tem coisas a se corrigir, a gente se mostra de uma outra forma, porque parece que a gente tem vergonha. Por quê? Porque a gente vive num mundo de imperfeição, e Se a gente é imperfeito em alguma coisa, então vamos trabalhar a se corrigir, né? E não esconder nossas imperfeições perante os outros, né? Para influenciá-los, para mostrar uma coisa que a gente não é. Então, o problema é que sempre que alguém propõe uma mudança na sua atividade, as pessoas sentem-se desconfortáveis porque estão mexendo com o seu instrumento de poder. Estão mexendo na sua zona de conforto e fazendo com que as pessoas passem a serem resistentes à mudança, né? Então, o que a gente mais vê quando vai fazer qualquer mudança, qualquer coisa, é pessoas resistirem à mudança, porque estamos tirando ela do comodismo, né? Então, é muito mais gostoso a gente ficar no comodismo, sem fazer nada, tranquilão, mas a gente não pode agir assim, né? E se a gente não muda hoje, a vida nos cobra amanhã de uma outra forma. É assim que Deus faz com que as coisas tomem o seu caminho certo. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Essa é a nossa escolha. A gente que escolhe. Então, evoluir é um processo normal da humanidade. Se não fosse assim, estaríamos vivendo ainda nas cavernas, né? Não seria mais ou menos isso? Se a gente não tivesse feito nada até hoje, nós estaríamos lá na caverna fazendo foguinho, né? As coisas mudaram bastante pelas nossas mãos, claro. Então, portanto, ao invés de resistir à mudança, procure identificá-la e beneficiar-se dela. Todas as mudanças trazem algum benefício, com certeza. É só a gente tentar identificar aquilo que melhor se adequa a nós, né? A nosso formato, a nossa personalidade, né? E assim por adiante. Então, assim você passará a ser encarado como uma pessoa proativa. Proativa é aquela pessoa que participa, né? Que se mostra participativa, né? Que aceita as coisas como são colocadas, né? Uma pessoa proativa, né? Que está se oferecendo, está participando, ao invés de uma pessoa reativa ou negativa. Ou seja, que reage às mudanças. Então, cabe a gente, né, pensar um pouquinho. O mundo também tem mudado, né, em relação às mudanças. Então, ontem era um mundo de provas e expiações com resgate de ações negativas e aprendizados. Hoje, nós estamos num mundo de transição. O mundo está mudando, né? Existe uma transição constante. Desde um pouquinho antes do ano 2000, as mudanças estão ocorrendo, né? Espíritos são sendo trocados de planeta, né? E assim por adiante. Uns vão para frente, outros vão para trás, outros continuam aqui, dependendo do seu grau evolutivo, né? Com aquilo que ele se transformou, com aquilo que ele mudou. Amanhã, aqui será um mundo de regeneração. Vai ser um pouco diferente. Então, a gente sai de um mundo de expiação, vai para um planeta de... Estamos numa transição e vai para um planeta de regeneração. Por isso que as coisas estão mudando, né? Então, a gente vai mudar, a gente vai passar de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. E assim por adiante. Então, cabe a nós aceitarmos as mudanças, né? Com calma, com tranquilidade e assim por adiante.